Semanas e 30 e tantos dias. Perguntaram ao mensageiro: e como é a locomoção dele? Como é a rapidez que ele vai se comportar, vai se locomover para abranger a terra inteira? A terra inteira vai ser percorrida por ele, a terra inteira. O mensageiro disse: como uma chuva caindo e sendo arrastada por um fortíssimo vento. Essa é a pressa dele. Imagine uma chuva com vendaval. Essa é a pressa do Dajjal. É dessa forma que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam nos passou essas informações e disse: ele passará pelas cidades e convidará as pessoas para acreditarem na divindade dele, que ele é Deus, e para que as pessoas acreditem nele com a ordem de Allah azza wa jal. O céu vai chover e a terra vai voltar a dar frutos depois de 3 anos de secas e 3 anos de falta de plantação. Allah ordenará que o céu pare de chover durante 3 anos, a diminuição escalonada. No primeiro ano, metade da chuva; no segundo ano, 2/3 talvez; no terceiro ano, chuva nenhuma; no terceiro ano, plantação nenhuma. As pessoas desesperadas, aparece o Dajjal, faz a chuva descer com a anuência de Allah, faz os frutos e as plantas saírem com a anuência de Allah, e com isso vai gerar muitas dúvidas nas pessoas. Os animais, camelos e gados, depois de muita seca, voltam a engordar e dar muito leite. Ele passa por algumas cidades que rejeitam acreditar nele e são destruídas por ele. Ele pede que a terra faça surgir todos os tesouros. E os tesouros da terra, diz o mensageiro, surgirão na quantidade de abelhas quando se locomovem de uma colmeia para outra, em grande quantidade. Ele é proibido de entrar em Meca e Medina. Allah proibiu que ele entrasse em Meca e Medina, pois serão colocados por anuência de Allah também anjos com espadas protegendo esses dois lugares sagrados. A Medina vai balançar ou vai tremer 3 vezes. As pessoas que estão em Medina, que são hipócritas, vão achar que o Dajjal vai surgir para eles em Medina, e vão sair de Medina e vão ser destruídos. E os crentes de verdade, sabedores da história, sabem que Dajjal não vai entrar em Medina, e continuam ali e ficam salvos. Até que surge um jovem, talvez seja o maior de todos os mártires jovens. Um jovem sai de Medina e vai se encontrar com Dajjal, e olha para ele e diz: você é o Dajjal que o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advertiu sobre ele. O Dajjal pega esse jovem e serra ele no meio. E diz para as pessoas: eu vou pôr vida de novo nele para vocês acreditarem que eu sou Deus. E ele nasce ou vive de novo, com a anuência de Allah azza wa jalla. E quando ele é serrado e volta a ter vida, Dajjal pergunta para ele: agora você acredita que eu sou seu Deus? E ele responde: agora eu tenho muito mais certeza que você é o Dajjal, porque o mensageiro nos informou que você faria isso comigo. O Dajjal parte para matá-lo novamente e não consegue. As pessoas que mais vão seguir o Dajjal: primeiro, a nação judaica. Os judeus são aqueles que mais vão acreditar e seguir o Dajjal, porque na crença deles está instaurado que vão, ainda estão por receber o Messias Salvador, que vai salvar eles e levar eles para a terra prometida, e vão continuar esperando até surgir o Dajjal. As mulheres, pela falta de conhecimento, e também os beduínos, ou as pessoas humildes e simples, pela falta de conhecimento. O conhecimento só por si salva. O conhecimento religioso aliado à prática salva e te leva para o paraíso e te salva do Dajjal. Como o mensageiro sallallahu alaihi wasallam, em vários hadith, diz: procure o conhecimento. E o hadith é um pouco longo. Se nós não tivermos conhecimento, nós não saberemos nos esquivar do Dajjal e das coisas que ele vai aprontar. Enquanto isso está acontecendo, surge Isa alayhi salam, Jesus alayhi salam, filho de Maria. Encontra ele perto do Beit al-Maqdis, bil Masjid al-Aqsa. Quando Dajjal está passando, ou quando Isa está voltando, qualquer kafir que sentir o cheiro de Isa alayhi salam morre. E se o Dajjal sentisse o cheiro, também morreria. Mas ele não sentiu o cheiro por uma sentença de Allah Azza wa Jal, para que Isa, filho de Maria, chegue até ele e mate ele com as próprias mãos. Portanto, na nossa crença, Jesus não morreu, e Jesus não foi crucificado, e Jesus voltará, e Jesus vai matar o Dajjal com as próprias mãos. Essa é uma crença nossa. Por mais que te fale ao contrário, não acredite. Essa é a nossa crença. E a partir daí, Allah Azza wa Jal diz para Isa alayhi salam: ó Isa, vai com quem acreditou em ti, se fortifique num lugar chamado a Montanha do Tur, porque eu vou fazer surgir pessoas que ninguém conseguirá enfrentar, que são Gog e Magog, Ya'juj e Ma'juj, que vão surgir. Antes que eles surjam, vai, se fortifique num lugar, se esconda. E recomendou para ele até o lugar, a montanha, para que Isa e aqueles que acreditaram nele se refugiem nesse lugar. E a semana que vem, inshallah, nós vamos falar do surgimento de Ya'juj e Ma'juj, detalhando algumas coisas a respeito deles. Antes de encerrar, o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam nos ensinou que quando você está rezando e terminou a oração e você está sentado antes, no último tashahhud, antes de falar salamu alaikum para cá e para lá, você tem um dua que você pode dizer. E o mensageiro ensinou e disse: façam isso em cada salat. Allah, ou oh Allah, eu me refugio em ti contra o castigo do Jahannam. Ou oh Allah, eu me refugio em ti contra o castigo do Qabr. Eu me refugio em ti contra as maldades e tribulações e fitan da vida mundana e da vida derradeira, e me refugio em ti da maldade que pode surgir através do Dajjal. Está no fortaleza Husn al-Muslim, está na fortaleza do islâmico esse dua, para quem quiser decorar e suplicar antes de fazer o taslim da salat. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد من هذا الحديث الذي ذكرته لكم عن المسيح الدجال أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم عن اليوم الذي طوله كسنة قالوا يا رسول الله أرأيت ذلك اليوم الذي طوله كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا ولكن اقدروا له قدره الشاهد انظر كيف كان هم الصحابة رضوان الله عليهم التي كانت قضيتهم الأولى والأخيرة هي دين الله هذا يوم طوله كسنة طيب نحن في الأيام العادية نصلي خمس صلوات ولكن هذا يوم طويل هل نصلي خمس صلوات؟ قال لا ولكن اقدروا له قدره يعني احسب عدد الساعات التي بين الفرض والفرض وصلي وبهذا أخذ أهل العلم في استنباط الأحكام المتعلقة بالذين يعيشون في بلاد يطول ليلها أو يطول نهارها كما في الدائرة الشمالية وغير ذلك ولكن سبحان الله انظر كيف كان هم الصحابة رضوان الله عليهم مع شعورهم بشدة هذه الفتنة العصيبة نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا وألا يجعل مصيبتنا في ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، اللهم ارفع درجاتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر.